nós fizemos um trabalho conjunto, Polícia Militar, Ministério Público, né, Prefeitura Municipal e outros órgãos afins. Esse trabalho ele já vem de algum tempo sendo feito no levantamento dos pontos, né, possíveis de receptação na cidade de Belo Horizonte. E mais especificamente na região noroeste. O que é importante frisar aqui é que com essa operação nós queremos quebrar o ciclo do crime. Só existe, né, às vezes, o roubo, existe o furto, quando a gente tem um mercado que é propenso a estar pegando esses materiais ilícitos e estar repassando para a sociedade. Então, com base nisso, nós fizemos a operação hoje, especificamente no Shopping Xingu, em outras vias aqui da região noroeste, que tínhamos suspeita de serem receptadores desses produtos de crime. As pessoas que foram presas na prática do crime de receptação, elas foram encaminhadas para a Polícia Civil para que seja dado prosseguimento no processo, né, que vai ser instaurado. Agora, a fiscalização, como volto a ressaltar, ela vai continuar paulatinamente e os dados eles não estão fechados, porque ao longo do dia nós vamos estar fechando os dados de acordo, podendo aumentar ainda até o número de presos e objetos apreendidos.